Na noite desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro, foi realizada a posse da nova diretoria da CDL para o biênio 2019-2020 na Sociedade Alvorada. Assumindo nessa noite o empresário Luiz Hamilton Krause como novo presidente da CDL de Gaspar para o ano de 2019-2020. Presidente, serão 2 anos de desafios à frente da CDL do município? Com certeza. Uma entidade como a CDL, com o prestígio que ela tem, sempre é um desafio gerenciar, né? Mas com a ajuda da nossa diretoria e da nossa equipe, com certeza venceremos todos os desafios e fomentaremos o crescimento do município e os nossos associados. Como é que ficou composta essa nova diretoria, presidente? A nova diretoria é composta por mim, presidente, a Catiane ficou como vice-presidente e composta por demais diretores, o Júnior da Lanchonete Bertiola, o Ivan da Lance Sports, a Sayonara da loja Enjoy e o Marquinhos da Relógios e Companhia. E nessa noite, um evento sendo prestigiado por vários empresários de vários segmentos do comércio e também por deputado, inclusive pela prefeitura, através do prefeito Kleber Vandal. Com certeza, é um momento importante para a nossa entidade e queríamos compartilhar com as CDLs dos outros municípios que aqui se fazem presentes, as nossas autoridades, os vereadores e o público em geral também está prestigiando e ficamos muito contentes com isso. E as campanhas, presidente, já todas em mente, todas já projetadas para esse ano? As primeiras campanhas, que são Dia das Mães e Dia dos Pais, já estão bem alinhadas, teremos campanhas magníficas. E para o final do ano, a tradicional campanha de Natal, estamos também já planejando. Tivemos a nossa reunião agora em janeiro, em vista desses eventos, que vem dado certo e continuaremos com eles fortes para o nosso comércio. Há uma grande expectativa do comerciante local para 2019? Com certeza. Este ano é um ano de mudança em todo o cenário nacional. Os comerciantes estão otimistas, a entidade está otimista e faremos de tudo para que esse otimismo continue e que o nosso comércio cresça junto com a nossa cidade. Deixando a presidência da CDL de Gaspar, a empresária Catiane Zimmermann de Oliveira esteve 2 anos frente à entidade. Qual é a sua avaliação para esses 2 anos que a senhora ficou como presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas da cidade? Foi uma gratificação muito grande estar podendo contribuir com o comércio local, com os nossos lojistas, com os nossos empresários. Nós fizemos aí a nossa gestão, né, a nossa diretoria, muitos eventos, muitas campanhas de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, e também a gente ofereceu vários treinamentos para os funcionários e também para os empresários das lojas. Foi uma enorme satisfação estar fazendo parte dessa entidade tão importante para a nossa cidade. Mas permanece na diretoria. Eu continuo agora como vice, vou estar também sempre atuante, né? Sempre participando. A gente é uma diretoria muito unida, somos muitos amigos, então a gente continua aí mais 2 anos aí, tentando sempre buscar o melhor para os nossos empresários, para os nossos lojistas, para o nosso comércio, para a nossa cidade de Gaspar. Prefeito Kleber Vandal também presente na posse dessa diretoria da CDL para o ano de 2019-2020. CDL que a gente vem tendo uma relação muito próxima de contato, de diálogo e principalmente de ações, de eventos para o nosso município aqui de Gaspar. Então, para a gente é um privilégio estar aqui e principalmente com essa parceria, né? Independente da diretoria, da presidência da CDL, a gente tem uma proximidade muito grande, um diálogo muito forte e, como eu falei, principalmente as ações que a gente vem implementando, que com certeza fortalece o comércio de Gaspar, que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção, fortalecer o nosso comércio local, divulgar o nosso comércio local para que a nossa comunidade compre aqui e fortaleça o nosso comércio. Então, sem dúvida alguma, esse trabalho vai continuar, a nossa disposição nesse sentido não vai mudar e tenho certeza que novas ações, novas ideias, novos projetos virão aí pela frente. Presidente do Sindicato de Lojas, Júnior Ostinho, também presente nessa noite da posse da nova diretoria da CDL. É um momento especial para todo o comércio local, presidente? Sem sombra de dúvida, né? Não só pela posse da atual diretoria, mas encerrando um ciclo na CDL com a primeira mulher presidente. Então, acho que é importante ressaltar o trabalho, né, feito pela Catiane, por toda a sua equipe, nesses últimos 2 anos. E agora, né, assumindo também o Luiz Hamilton, que já era, né, da diretoria, assumindo esse novo desafio também, um jovem empreendedor, e desejamos realmente que ele tenha muito sucesso nos comandos da entidade e principalmente nesse momento em que todo o Brasil passa por um momento de reflexão, um momento de renovação, que o empresário está otimista, né, com o novo cenário político do nosso país, e com isso tudo a CDL tem um papel fundamental de fomentar, de idealizar e de levar realmente o nosso comerciante ao sucesso que todos nós merecemos. E o Sindicato de Lojas sempre fazendo parcerias com a CDL. Sim, são umas entidades cidade que caminham junto, né? Temos a sede também no mesmo local. E por isso, Sindiloja e CDL sempre tiveram, né, uma parceria muito forte aqui na cidade de Gaspar. E vai continuar, sem sombra de dúvida, junto agora com o Luiz Hamilton, a sua diretoria, e a diretoria do Sindiloja também. Também presente na posse da diretoria da CDL, o deputado estadual mais votado do estado, o deputado Ricardo Alba, do PSL. Um momento que o senhor também vem prestigiar essa posse aqui em Gaspar, um momento importante para o município, deputado. Com certeza, prestigiar a CDL é prestigiar o município de Gaspar, uma cidade forte, pujante, cuja economia vem crescendo em Santa Catarina. E a gente tem que apoiar o comércio, seja atacadista ou varejista, que produz riqueza, que gera emprego, gera receita para o município. E o que eu puder fazer como deputado estadual para representar o cidadão gasparense junto ao governo do estado, nós faremos. Aproximando o governo do estado, como nós já fizemos, levando o prefeito de Gaspar para conversar com o governador, conversar com secretários, sendo uma voz ativa na Assembleia Legislativa das demandas de Gaspar e região, dessa forma, unidos de forma suprapartidária, a gente vai resolver os problemas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Deputado, o prefeito esteve em Florianópolis, o governador recebeu muitas reivindicações do prefeito Kleber Vandal para Gaspar? Com certeza, e reivindicações justas, legítimas, sobretudo no que diz respeito ao sistema viário, que não é apenas um problema de Gaspar, é um problema regional. Haja vista que o trânsito de vários municípios passam aqui por Gaspar. Então é um problema que tem que ser decidido em conjunto com os municípios da região e que se faz necessário, sim, o apoio governamental do nosso governador, que ouviu as demandas, nossa como deputado estadual, ao lado do prefeito Kleber de Gaspar, e que fará o possível para atendê-las. Essa parceria do governo do estado com a cidade é muito importante para o crescimento do comércio. Com certeza, o comércio é fator importante de desenvolvimento, e o comércio varejista, além de gerar receita e desenvolvimento para a cidade, ele propicia inúmeros empregos, não só no centro, mas em todos os bairros da cidade. Então cabe ao poder público, municipal e estadual, fomentar esse comércio para que se desenvolva e, consequentemente, o município também cresça. Da Sociedade Alvorada, falando sobre a posse da diretoria da CDL para o biênio 2019-2020, Gil Dias para a Rádio Sentinela.